E aí, beleza? Eu sou o Guga e você tá ouvindo esse episódio do GugaCast super especial, onde a gente homenageia esse maravilhoso país. É muito louco fazer isso, cara. Que é o Canadá. E eu tô aqui com um dos maiores especialistas em história canadense do mundo, Rafael Mafra. E aí, pessoal? Eu peço desculpas. Você sabe que eles chamam história canadense de canadiana? É mesmo? É tipo, é a cultura canadense, então é canadiana. Se você vai na livraria, tem livros sobre esse tema, que é sobre a cultura canadense, sobre, entendeu, o zeitgeist canadense. Que maneiro. Legal, né? Muito bom. Nos Estados Unidos tem isso também, aí eles falam americana. Esse é um livro sobre americana, é sobre a cultura americana. Que louco, né? É, que bizarro, inventar uma palavra só pra isso. Tá aí. É, esse episódio vai ser muito cultural, cara. Prepare-se e me desculpe. Aceita um donut? Cara, o Canadá é o país onde o GugaCast é mais influente. A gente já recebeu tanta história que se passa no Canadá que a gente resolveu concentrar as melhores aqui, fazer um episódio só sobre o Canadá. Essa é uma homenagem pra nossa audiência canadense, que é tão grande e é tão legal. E tão educada. Que demais. E tão suportada pelo próprio governo. Rafael, que histórias que a gente vai ter, cara? Cara, hoje eu trouxe aqui uma história de bebedeira no Canadá. Uhum. História de canadenses mal encarados no Canadá. E um encontro em uma boate canadense no Canadá. Ainda eu queria ver você dar essas suas distorcidas no tema, nessa história. Sabe quando você fala assim, ah não, o cara mencionou o Canadá. Sei. Então por isso encaixou aqui no especial do Canadá. Mas eu recebi histórias assim, eu recebi um cara que falou assim, não, ela era canadense. E aí segue a história. A avó dela era canadense. A história se passou em Matão, no interior de São Paulo, mas... Mas no dia que aconteceu, a gente tava assistindo um clipe da Alanis Morissette, logo. Logo. Antes da gente começar as histórias canadenses, eu quero falar sobre o como ser um rockstar, cara. Porque tá muito legal, eu preciso agradecer aqui todo o pessoal que me mandou fotos chorando. E eu tô recebendo muita foto de gente chorando. E que me mandou textão falando o quanto a pessoa se envolveu com a história, que é muito maneiro. Se você não sabe do que eu tô falando, se você perdeu o trem do hype, o Como Ser um Rockstar é um podbook. Ele é um audiobook com uma pegada, com a linguagem de podcast, que conta a história de um garoto nos anos 90 que achava que podia resolver todos os seus problemas montando uma banda de rock. Sim, e esse garoto é você. É a minha história. É uma história baseada em fatos reais, né? A minha história real, são histórias reais da minha vida. E eu conto isso num projeto que a gente fez, que é o Podbook. É um projeto de 10 capítulos, onde eu conto essa história pro Eric, o meu filho. Então você pode ouvir eu contando essa história pro Eric, que é meu filho, que tem 15 anos, a idade que eu tinha no decorrer da história. Então é muito legal o contraste, é muito legal a maneira. É legal porque ele fica me sacaneando, é isso que é engraçado. E como ele encara as coisas, né? É muito diferente. É muito diferente. É, eu acho também que quem gosta de Anos Incríveis, How I Met Your Mother, Friends, vai curtir ainda mais. É muito legal porque no fim é isso, é como se fosse uma série da Netflix que você assiste enquanto você faz outra coisa, enquanto você tá dirigindo, quando você tá indo pro trabalho, quando você tá na academia, lavando louça, sei lá, o que é que você faz quando você ouve podcast. Ele tá na Storytel, que é uma plataforma de audiobooks, que você paga uma assinatura, tem acesso a tudo que tem lá, mas como a gente gosta que as pessoas possam experimentar as coisas de graça, eu tenho um link aqui, onde você tem 30 dias pra experimentar a plataforma de graça. Não é possível. É possível. Não é possível. Você produziu todo esse conteúdo, você colocou ele numa plataforma que tem outros conteúdos e tudo isso está sendo disponibilizado de graça? De graça por 30 dias. Você tem 30 dias pra experimentar a plataforma. Mas é só no meu link, comoserumrockstar.com/grátis. Eu recebi umas mensagens do pessoal falando assim, ah, eu não consegui os 30 dias grátis. É porque você não foi no link certo. comoserumrockstar.com/grátis, vai nesse link no browser que você vai chegar nos 30 dias grátis. E quanto tempo leva pra ouvir esse conteúdo todo? É o tempo de um podcast? Cara, são 10 horas e meia o total, são 10 capítulos de mais ou menos uma hora. Caralho! Só que a galera tá ouvindo em uma sentada, cara, em um dia, dois dias, então você ouve tudo em dois dias e você ainda tem 28 dias pra ouvir todos os outros audiobooks que tem lá, cara, e tem coisa legal, tem o Stephen King, tem o Harry Potter, tem Game of Thrones, tem um monte de conteúdos maneiros lá. Querelho! Então vai lá, ó, comoserumrockstar.com/grátis e embarca no trem do hype do Como Ser um Rockstar, que tá muito legal. Me manda seu textão depois e sua foto chorando. Aliás, não me manda foto chorando. Publica foto chorando e me marca que eu vou fazer uma galeria lá de todo mundo. Beleza? comoserumrockstar.com/grátis. Rafael, você sabia que no Canadá só o governo pode vender bebida? É mesmo? É, você não consegue comprar bebida no supermercado, nem cerveja. Entendi, tem uma loja do governo que te vende bebida. É como se fosse uma franquia, é como se o governo tivesse um McDonald's, tipo um McBeer, sei lá. Não, é tipo casa lotérica, só que a casa lotérica vende bebida. É, mas casa lotérica tem um lance assim que você tem que fazer um concurso, né, pra ser dono da casa lotérica. É mais simples, assim, é uma franquia, é tipo abrir uma franquia da casa do pão de queijo, só que ao invés de você vender pão de queijo, você vende bebida. E o dono da franquia é o governo. É muito louco, cara. E aí você... Cara, que bizarro. É muito bizarro. Então você só pode comprar, que são as liquor stores, você só pode comprar bebida nessas lojas. E você não pode beber na rua em hipótese nenhuma. Nenhuma. Nem no saquinho marrom, igual tem nos filmes. Eu já vi uma parada também que nessas lojas de bebida do governo canadense, as bebidas canadenses ficam na frente. E aí já teve um painel na OMC contra o Canadá por causa disso. É, isso eu nunca reparei. Mas você entra na loja, tem as prateleiras assim, parece uma loja de bebida normal. E aí você tem tipo um frigorífico, que é onde ficam as cervejas. Porque eles não se dão ao trabalho de colocar a cerveja em geladeiras expostas. E é como se fosse só uma sala gelada, eles só empilham as caixas todas lá. Você entra lá e pega. É, esses canadenses são estranhos. E como já tá gelado do lado de fora mesmo, as pessoas nem percebem que elas entraram numa sala frigorífica pra poder comprar cerveja. Eles acham que foram pro lado de fora pegar a cerveja, que fica na varanda. É, isso é bem comum também de canadense, você deixar as bebidas na garagem, assim, do lado de fora, porque vai ficar gelado igual. Então não ocupa espaço na geladeira. É só você colocar na parte da casa que não tem aquecimento, entendeu? Tipo, na varanda. Sim. Em geral, fica empilhado na garagem. E aí, quando você vai tomar, tá geladinho. É maravilhoso. É, não deixa de ser uma vantagem, né? Eu comprava Canada Dry, que é um ginger ale, e eu deixava na janela, ao invés de pôr na geladeira. Que demais. A gente vai contar essas e outras histórias do Canadá e de outros países tão estranhos quanto, né, Rafael? Sim, vamos falar de todos os países exóticos como o Canadá. A Suíça, né, que é de onde você tá gravando agora, aliás. Sim, exatamente. A gente vai falar todas as diferenças entre a Suíça e a Suécia, além da letra E. Mas tem mais? Tem outras diferenças. A gente vai falar tudo isso lá no grupo secreto do GugaCast, que você pode assinar... Tem uma ambulância passando aí. É verdade. Que motivos levaria uma ambulância a passar na Suíça? Alguém comeu muito Toblerone? É, ou um sigilo bancário foi quebrado. Alguém perdeu o número da conta numerada e agora não tem como provar que é o dono do dinheiro. Isso, alguém perdeu a abotoadura da sua camisa, que tinha um escudo do cantão ao qual ele pertence. Agora... Essas e outras histórias de países surreais, como a Suíça, a Suécia, o Canadá e outros países estranhos, a gente vai contar lá no grupo secreto, só pra quem assina com o PicPay. Então, se você curtiu esse episódio do GugaCast, você quer mais histórias, você quer mini GugaCasts todos os dias da sua vida, porque você não aguenta mais, então é só você assinar com o PicPay. Você também tem 30 dias pra experimentar, porque o PicPay te devolve 15 mangos. Que é o valor do primeiro mês. O PicPay te devolve como cashback. E dá pra ouvir pelo Olo, dá pra ouvir pelo Facebook, dá direito a todos os acessos. Você tem acesso a tudo. Sabe como eles chamam isso no Canadá? Como? Free. E em francês? Em francês é... Gratuit. Gratuit. Então, na verdade, eles chamam de free barra gratuit, né? Porque tudo tem que ter nas duas línguas. É, tudo tem que ter nas duas línguas, mas você só fala as duas línguas mesmo. Cara, é um país muito estranho o Canadá, vai ser muito legal esse programa. Então, se você tá no Canadá e você quer o conteúdo, vai em gugacast.com/assine, que lá tem escrito todas as maneiras de você ter acesso a tudo, o melhor jeito de você assinar, inclusive se você estiver no Canadá. Tem tudo lá, gugacast.com/assine, e você vai ouvir esses mini GugaCasts que a gente deu uma prévia aqui ao longo da semana. Vamos pro jogo, Rafael? Bora lá. Eu preparei um jogo especial aqui pra você, Gustavo. Legal. Que jogo que é? Eu queria um nome... Que fosse um nome, assim, atraente, sabe? Que as pessoas ouvissem esse nome e quisessem jogar sem parar. Não, peraí. É um jogo novo, então? É um jogo novo. Yes! E sabe como ele se chama? Como? Leis Canadenses. Pelo crime de assaltar três bancos, roubar um carro, fazer o nosso cavalo policial escorregar no neve e atravessar a rua sem olhar para dos lados, você é considerado culpado. Ei! A sua sentença é pedir desculpa e prometer nunca mais fazer isso novamente. Ninguém brinca conosco, essas são as leis canadenses. Ei! Bom, vou te explicar esse jogo. É um jogo bastante simples. Eu vou te contar uma coisa que é uma lei no Canadá. Sei. E você tem que dizer se isso é verdade ou é mentira. O que a gente chama de jogo é o dia a dia de alguém que é advogado no Canadá. É. Ok. Digamos assim que é uma diversão jurídica canadense. Diversão jurídica. Tá aqui, Sim. aqui um termo que a gente nunca imaginou que fosse ser cunhado. Então vamos lá, eu falo, você adivinha se é certo ou errado. Se você adivinhar, você ganha um ponto. Se você errar, você não ganha um ponto, ok? Ok. Então vamos lá, começando. No Canadá é ilegal matar um pé grande. Tem uma lei contra isso? Uma lei federal do Canadá? É isso que eu tô te perguntando. Você acha que essa lei existe mesmo ou eu que inventei? Eu acho que... Tá, eu vou dizer que eu acho que ela existe, mas eu vou dizer que ela não é uma lei federal. Ela deve ser uma lei de algumas províncias, talvez do Yukon, por exemplo, sabe? Talvez de Saskatchewan. De Saskatchewan é bem possível, né? Saskatchewan pode... é bem provável que você não possa matar um pé grande, cara. Então eu vou dizer que sim, é, que existe sim. Certa resposta. Yes! Essa é uma lei que diz que é ilegal matar um Sasquatch... Mas em British Columbia, você só errou o local. Ah, olha só, que surpreendente. Nova pergunta. É ilegal vender um fogão na quarta-feira entre os anos de 1947 e 1986? Não, peraí, então... Falso ou verdadeiro? Então foi ilegal, né? Não... Essa lei existiu. Foi ilegal. É uma lei que não vigora mais. Essa lei existiu, ela proibia você de vender fogões às quartas-feiras entre 47 e 86. Cara... Por que diabos isso existiria, cara? Eu não consigo imaginar, porque se fosse assim, pra proteger o meio ambiente, faria sentido. Se fosse pra proteger a língua francesa, faria sentido. Mas eu não consigo enxergar o porquê, cara. Eu vou dizer que não, não é verdadeiro, não. Eu acho que essa você inventou. Você tentou me pegar desprevenido pelo bizarro. Errada a resposta. Ah, não, cara. Essa cara, é até 86. E essa lei vigorou em Vancouver, não foi num lugar bizarro. Imagina a loja de fogão, cara, o problema que devia ser. A pessoa olha e fala, eu vou levar esse, senhora, desculpe, mas como é quarta-feira, eu só posso te vender amanhã. Não, sem contar que no Canadá, assim como nos Estados Unidos, o fogão normalmente faz parte do imóvel. Quando você se muda, o fogão fica lá. É tipo as portas, entendeu? Você não leva as portas da sua casa pra sua nova casa. Elas fazem parte do imóvel. Fogão, geladeira, máquina de lavar louça, normalmente é assim também, porque é muito difícil de mudar. Então é muito comum quando você vai comprar um fogão, você compra tudo junto, você compra o kit, fogão, geladeira, máquina de lavar louça, micro-ondas. Imagina o problema que devia ser, cara. Não, ó, a gente pode vender tudo, mas o fogão você tem que voltar amanhã. Em Vancouver ainda. Aí ela fala, mas eu posso pagar hoje e você me entrega só amanhã? O cara fala, nós não estamos tendo essa conversa. O policial já vai se aproximando assim, né? O que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo? Eu estou vendo alguém vendendo um fogão? Cara, não, não, juro que não. Aí ele pega a mão do vendedor e cheira o dedo, né? Ah, isso é cheiro de fogão. É, porque será que... Qual seria a interpretação da lei, né? Você não pode transacionar o fogão ou promover o fogão? Isso. É, esse é um fogão maravilhoso, outro, né? Ó, tem cinco bocas. Você só não pode vender ele no dia, mas você compra amanhã. É, e pela data que 86, ela vigorou quando já existia forno de micro-ondas, né? É, mas forno de micro-ondas é outra coisa. É, mas aí o cara quer cozinhar alguma coisa na quarta-feira, ele compra só o forno de micro-ondas, cozinha, e no dia seguinte ele compra um fogão. É, eles devem ter... A lei deve ter sido abolida porque estava prejudicando a saúde das pessoas. Ok, vamos para a próxima. Tá bom. Não tem uma explicação de por que você assistiu? Não, não tem explicação. É só a lei. Tá bom. No Canadá, é proibido comprar menos de 100 gramas de queijo. A não ser que você compre presunto também. Cara, essa é uma boa lei, hein? Porque o cara que chega e compra 50 gramas de queijo, de fato, né? É muito pouco queijo. É pouco queijo. Em Minas Gerais devia ter essa lei também. Sim, ela vigora, eu acho. Ela só não é dita. É, só é mal visto, né? Não é uma lei, não é proibido. Eu fui em Minas Gerais agora e eu comprei o queijo mais caro da minha vida. Comprei lá. Eu sou muito orgulhoso disso. Caramba. É. Qual foi o queijo? Um queijo canastra? É, um queijo da Serra da Canastra, tricampeão, campeonato mineiro de queijo. Ah, que demais, cara. Custou R$150 uma roda de queijo. Eu fiquei muito orgulhoso. Devia ter uns 2 quilos. Não, não, era pequenininho. Era, devia ter, sei lá, meio quilo, talvez. Caramba. É, valeu cada centavo. Esse é um queijo com indicação geográfica. É, então. Tricampeão. Demais. Mas voltando aqui. Falso ou verdadeiro? Cara, eu acho que é verdadeiro. Tem muita cara de coisa canadense, assim, de você querer organizar o microcomércio pra tornar a vida das pessoas mais fácil. Tornar a vida do cortador. Errada a resposta! Eu inventei essa lei. Sabe onde você me pegou? Você falou gramas. E no Canadá eles usam um sistema métrico. E eu pensei, cara... Ah, olha só. Isso, mas eles usam um sistema métrico muito recente, desde que isso passou a figurar na União Europeia também, eu acho. Então, é confuso, assim, algumas pessoas ainda usam o sistema imperial, então eu achei que isso tinha cara de canadense por 100 gramas. Ele tentando fazer colar, né, as gramas por outra lei. Fazer uma integração de políticas públicas. Eu proíbo a compra de queijo em gramas e as pessoas vão usar mais. E qualquer coisa eu peço desculpas. Então vamos lá, mais uma pra você, Gustavo. Ok, tentar empatar agora, então. Artistas de rua não podem dar balões de animais para as crianças. Não, cara, isso deve ser falso. Isso acontece o tempo inteiro. Como proibir uma coisa dessa, né? É, como proibir uma coisa tão simpática. E você errou mais uma vez! Ah, não, cara, é proibido. Caraca, eu tô te detonando nesse jogo. É, o Canadá é um país muito surpreendente. Em Vitória, street entertainers não são permitidos de dar balões de animais para as crianças. Em Vitória? Em Vitória, especificamente. Vitória é a capital da British Columbia. É porque é uma ilha, deve ser um lance de preservação ambiental. Ah. Faz sentido agora. Eu não pensei por esse lado. Eu fui rápido demais. Eu fui muito pelo lado simpático e esqueci do lado preservar o meio ambiente. O meio ambiente, que é um princípio ainda superior. Sim, verdade. Então, até agora, foram 4 perguntas, você só acertou uma. Vamos lá, quinta pergunta. No Canadá, é proibido ir à polícia de chapéu. Cara... Parece uma lei antiga, assim, do Velho Oeste, né? Você tem que tirar o chapéu pra você entrar no... Eu acho que... Respeitar o xerife. Respeitar o xerife, até porque a polícia usa chapéu, né? Então, eu acho que sim. Eu acho que faz sentido, pra você não ser confundido com outro policial. Eu acho que sim, eu acho que é verdadeiro. Errada a resposta! Ah, não, cara, que demais! Melhor jogo de todos os tempos! Leis canadenses! Leis canadenses! Ah, não, cara, que horrível! Eu quero elucidar aqui qual foi o meu processo criativo para criar essa lei. Pensei, eu quero fazer uma lei sobre chapéus. Foi isso. Cara, você pode se candidatar. Primeiro que a gente tem essa base de ouvintes no Canadá. Sim. E você podia se candidatar com essas leis, ó. Vou proibir comprar menos de 100 gramas de queijo. Vou proibir ir na polícia de chapéu. Exato. Vou permitir, cara, que você perfeito. Dê balões para as crianças. Como que tá meu placar aí? É a sua chance de se redimir em... 5 perguntas, você só acertou a primeira. Ok. Mas é a sua chance de se redimir. Essa última pergunta vale 1 milhão de pontos. Ok. Surpreendentemente. Ok. Gustavo, é falso ou verdadeiro que existe uma lei vigente no Canadá que não permite que você pinte escadas de madeira? Você não pode pintar escadas de madeira? Sim. Por que você não poderia pintar uma escada de madeira? Porque ela é de madeira. Será que é proibido? Será que é porque escorrega? Porque se for... Mas é, olha, no inglês, escada que é dentro de uma casa, a escada que leva do primeiro andar para o segundo andar, sabe? Sim. Ela tem um nome diferente daquela escada que você usa, que você encosta na parede para pegar alguma coisa na estante. Sim, que uma é stair e a outra é ladder. Exato. Então isso pode ter uma pegadinha aí. Porque se você não pode pintar uma escada de madeira, se for stairs, pode ser uma questão de não poder escorregar. Pode ser algo... Eu vou dizer que é verdadeiro. E você... acertou! Yes! Yes, campeão! Leis canadenses! Leis canadenses! E a torcida grita: Leis canadenses! We the North! É isso aí, cara. É verdade, existe uma lei vigente em Alberta que é contra a pintura de escadas externas de madeira, não as internas. Ah, as externas. Deve ser alguma coisa em relação à neve, cara, de escorregar, deve ser por isso. É, ou porque eles acharam esteticamente inadequado. É, talvez seja por isso também. Bom, Gustavo, parabéns. Você, surpreendentemente, conseguiu virar o jogo no final e ser o campeão. Você é praticamente o Toronto Raptors das leis canadenses. Yes! Vamos para as histórias? Bora! Esse episódio é oferecido pelo Promobit. A Black Friday está chegando e é um ótimo momento para trocar de celular, comprar aquela TV nova, e o Promobit é o aplicativo perfeito para garantir que você não perca as melhores promoções. Baixe o aplicativo e já coloca lá na sua lista de desejos o que você está de olho e ele te avisa quando as promoções começarem. Essas ofertas são garimpadas e cadastradas por uma comunidade de mais de 800 mil usuários. Todas as promoções e lojas são verificadas e validadas pela equipe de especialistas do Promobit para garantir que é tudo verdadeiro e seguro. O Promobit é garantia de preço baixo na Black Friday. Acesse agora promobit.com.br, se cadastra ou baixa o aplicativo. Que histórias a gente precisa para os nossos últimos episódios da temporada, Rafael? Nós precisamos de histórias de Black Friday, histórias de negócios. Queremos saber seus bons negócios, maus negócios. É, não precisa ser na Black Friday. Pode ser uma negociação, uma pechincha que você fez, uma compra que você se deu mal. É esse tipo de história que a gente quer. Sim, feijões mágicos. Pode ser também. Precisamos também de histórias de vilania. Queremos aquelas histórias especiais em que as pessoas agiram como vilãs da novela das oito. Sim, se você conhece a Odete Reutemann, por exemplo. Sim, histórias de Natal e de Ano Novo. E aí a gente fecha o ano com chave de ouro. Aí acabou, cara. Acabou. Acabou. Que surpreendente, né? Ninguém esperava que ia ser tão rápido. Eu, pelo menos, não. Bom, então vamos lá. Vamos ler as histórias. Posso ler a primeira? Faça-me este favor. A primeira história se chama Eu Estou Vivo. O que são os títulos das histórias, Rafael? É, vamos ver. Vamos ver se você adivinha. Músicas do Rush. Quase, quase. Músicas da Avril Lavigne. Quase. Alanis Morissette? Não, eu sou muito mais original que isso. Tá bom. Primeiramente, mudem os nomes. Ok, a gente vai mudar os nomes. Meu nome é... Saskatoon. Saskatoon. A gente vai usar nome de cidades e estados canadenses pra nomear as pessoas? A gente vai usar nome de... Que os nomes são muito bons, cara, das cidades e estados canadenses. Por exemplo, Saskatoon. Então, meu nome é Saskatoon, tenho 27 anos. E essa história se passa em fevereiro de 2014, em Toronto, Canadá. Vai ficar muito confuso. Éramos seis marmanjos, todos jovens brasileiros, morando na mesma casa na região conhecida como Fashion District. Certa feita, alguns dos meus housemates e outros amigos saíram para ir a uma festa, enquanto eu e outros ficamos em casa. Até aqui, só mais um dia comum. No meio da madrugada, meus amigos voltaram para casa e logo que chegaram, perguntaram: cadê o... Ontário? Ontário, perfeito. Cadê o Ontário? Ele não chegou ainda? Enquanto nós que ficamos em casa estávamos: mas ué, ele saiu com vocês e não chegou ainda? Interlúdio. O jovem Ontário, quando alcoolizado, incorporava um militar. Certa vez, pegou um de nossos amigos nas costas e saiu correndo pelas ruas de Toronto gritando: soldado ferido! Então, nossos amigos baladeiros nos contaram que decidiram voltar a pé da festa, visto que não era tão longe assim, e que passariam para deixar outros colegas na casa deles primeiramente. Tendo eles decidido isso, nosso amigo Ontário, alcoolizado, disse: vou na frente para dar cobertura para vocês. Cara legal. É um tipo bem específico de bêbado, né? E saiu correndo em direção à primeira casa que iriam e as pessoas o perderam de vista. Quando o grupo chegou na primeira casa para deixar nossos colegas, não encontraram o Ontário. Ok, beleza. O Ontário já deve ter ido para casa. Bem, não. Voltando ao momento em que meus housemates chegaram em casa e não sabíamos onde Ontário estava, ficamos deveras preocupados. Como disse, era fevereiro, fim do inverno, e muito embora já não estivesse tão frio em comparação ao que passamos naquele inverno, as temperaturas ainda estavam negativas. Ligamos para nossos amigos da outra casa, e eles também não sabiam onde ele estava. É, porque isso é uma coisa típica do Canadá, né? Você pode morrer simplesmente por existir. Por estar parado na rua, né? Dependendo da época, você ficou parado na rua 40 minutos, você morre. É, você fala assim, só mais essa partida de Candy Crush, morreu. Morreu. É só mais essa partida de curling, morreu. Mas foi morrer numa posição não, bem legal. Não, porque aí você tá ativo, né? Curling não mata. Ligamos para nossos amigos da outra casa e eles também não sabiam onde ele estava. Ficamos inquietos e preocupados. Pensamos, ele deve ter ido para casa de outra pessoa, mais para tranquilizar a nós mesmos do que acreditando de fato nisso. Bem, de manhã tivemos notícias. Os colegas da outra casa o encontraram. Encontraram Ontário numa espécie de antessala da casa deles. Uma pequena sala que tinha uma porta para os moradores da parte de baixo da casa e uma porta para os moradores andar de cima. Um hall, né? Uma entrada da casa que tinha dois apartamentos no fim. Ontário estava deitado no chão, imóvel, olhos fechados e suas mãos estavam em uma posição que parecia segurar um rifle. Ontário estava bem, passou a noite dormindo naquela antessala. Chegando em casa, Ontário nos contou o que ocorreu do seu ponto de vista. Ao chegar na casa de nossos colegas, após correr à frente do grupo, ele se escondeu atrás da cerca-viva da casa para se proteger e dar cobertura aos amigos que estavam vindo. Ele viu o grupo chegar e, provavelmente por seu estado ébrio, não saiu de onde estava. É, ele manteve a guarda, né? Sim, importante. De trás da cerca, também viu o grupo partir. Quando decidiu sair do seu esconderijo, não conseguiu se levantar. Então se jogou pela cerca viva e foi se... e foi se arrastando até a antessala da casa, onde montou o guarda, deitado, segurando seu rifle imaginário. Estou enviando a foto que nossos colegas tiraram quando o encontraram dormindo e segurando o seu rifle. Deixa eu ver a foto aqui. Cara, a foto é muito boa. Pena que a gente não pode publicar. A foto é muito boa. O cara tá com o braço esquerdo esticado assim, né? Como se segurasse a ponta do rifle. E o braço direito tá dobrado, mas ele tá com o dedo indicador, como se estivesse no gatilho, né? Preparado pra atirar a qualquer momento. E o cara dormiu desse jeito, com o dedinho dobrado. E com a cara dentro do capuz, assim... Igual o Kenny do South Park. Depois da preocupação, rimos muito. Essa é daquelas histórias que sempre lembramos quando nos reencontramos e rimos novamente. Obrigado por ler essa história. Comecei a maratonar o GugaCast logo que mudei de cidade para fazer meu mestrado e vocês são minha principal companhia. Não só de você, mas como de metade da população canadense, inclusive do primeiro-ministro. Provavelmente são os melhores amigos que fiz até agora. Continuem com um ótimo trabalho. Obrigado, a gente é que agradece a audiência aí no Canadá. É muito legal ser o podcast mais ouvido num país tão importante. Sim, e exótico. E exótico. Rafael, lê a próxima aí. A segunda história chama Aonde Meu Coração Bate Agora. Aonde Meu Coração Bate Agora? É. É do Bee Gees? Quase, hein? Seria bom se fosse Bee Gees. Bee Gees é canadense? Não. Acho que sim, é sim, não é? Bee Gees é britânico, não é? Deixa eu ver aqui. É britânico. É, na época do Bee Gees, acho que só tinha 12 habitantes no Canadá. Se eles saíssem pra excursionar, ia fazer falta. Então eles devem ter editado uma lei proibindo grupos vocais em Alberta. Vamos lá, lê a história aí. Vamos lá. Olá, Rafa e Guga. Me chamo... como que ele vai se chamar aqui? Labrador? Labrador, pode ser. Me chamo Labrador, porém, por favor, mudem meu nome. Em abril de 2017, após uma demissão de 4 longos anos trabalhosos, resolvi transformar minhas economias num intercâmbio. Curioso que investi numa assinatura da Alura também, o que auxiliou na minha recolocação no mercado de... Obrigado. Demais. Cara, as pessoas do Canadá são tão educadas que o momento Alura já vem inserido na mensagem. Que maravilhoso, cara. O momento Alura é quando a gente percebe que você deu um upgrade na sua vida. Porque é isso que a Alura faz. Com os mais de 900 cursos que tem lá, cada curso desse é uma linha a mais no seu currículo, cara. É uma habilidade que você realmente aprende. Por isso que aumenta a sua chance de dar um upgrade na carreira ou se recolocar no mercado de trabalho. O link é alura.com.br/promoção/GugaCast, mas eu vou falar o seguinte. Não entra lá agora, não. Espera a semana da Black Friday. Anota o que eu tô te dizendo. Fica ligado na semana da Black Friday. Essa é uma boa dica. Que esse desconto aí vai aumentar. Fui para Toronto. Consegui ver as semifinais do Leste com LeBron varrendo os Raptors. Lembro que nesse dia pedi umas dicas pro Guga via Twitter. Obrigado de novo. Aprofundei meu inglês e tudo que se espera de uma viagem desse gênero. Coincidentemente ou não, 3 meses antes tinha terminado um relacionamento de 5 anos, não tão trabalhosos. Estava ansiando por uma aventura de paixões e loucuras. E aí você vai pra onde? Pro Canadá, que é lá que tem isso. Não, né? Mas tudo bem. No curso que eu fiz, conheci uma garota tcheca. Aí sim, hein? Gustavo, que nome a gente pode dar pra uma garota tcheca? Alberta. Alberta. Eu tinha pensado que como ela é tcheca, a gente podia fazer pra rimar, a gente podia chamar ela de Quebeca. Quebeca, tipo Rebeca, mas com quê? Isso. Cara, que maravilhoso. Por que não? Isso. Meu próximo livro vai ter uma personagem chamada Quebeca. E ela sempre vai ter que explicar isso. Talvez o livro seja sobre a Quebeca. É tipo Rebeca, só que com quê? É que meus pais moraram no Canadá há um tempo. Quebeca, cara, que maravilhoso. Eu não vou ser capaz de continuar. Quebeca. Eu tô pensando numa pessoa que realmente tem esse nome. Como a vida deve ser um inferno. Imagina na escola, assim, na chamada. Vem todos os nomes com P, né? Patrícia, Priscila, Quebec. É muito triste, cara. Vamos tentar, Gustavo. Quebec. Seja forte. Respira fundo. Ok, esse programa pode acabar já. Falou, pessoal. Até a próxima. A gente se vê no Alasca. Continua aí, vai. Eu vou me segurar aqui. Eu vou mutar meu microfone. Quebeca, que além de auxiliar meus problemas de pronúncia, beber muito mais do que eu e não parecer alcoolizada, era super divertida e interessante. E se chamava Quebeca. Começamos a ficar, beber nas áreas públicas e cometer outros pequenos delitos. Ainda bem que você já explicou que isso é um delito, né? É mesmo. Eles estão em Ontário. Em Quebec é meio que, tipo... Quebec é latino, né? O pessoal é francês. Uhum. Então é um pouco mais desleixado, assim, a ideia de beber na rua. Entendi. Mas eles estão em Ontário. Nossos amassos eram intensos, porém o ato era complicado. Não havia lugar. Tanto ela quanto eu morávamos com nossas famílias emprestadas. E levar outras pessoas é complicado. Motel é coisa de brasileiro. O desejo pulsava. Pô, podia pegar um hotel, né? Um hotel é coisa de brasileiro, mas hotel tem. É. A escola onde estávamos promovia algumas festas de integração, mas que começavam e terminavam muito cedo, das 18 às 22. Numa dessas, com o tema primavera, bebemos um pouco mais que a média. E quando saímos, ambos sentiram. Agora vai. Caminhamos e encontramos um beco perfeito. Tinha um pilar que impedia de nos verem na rua. Porém, tínhamos visão completa caso alguém aparecesse. Tinha umas câmeras de segurança também. Conforme escrevo, vou percebendo quão imprudente eu fui. Caramba, você faz isso na rua, cara. É. Ali mesmo, começamos alguns atos, devidamente protegidos por látex. Tudo muito bom. É, deu certo, aparentemente. É. Frio na espinha, escutei gritos na entrada do beco. Muitos motherfucker. Um grupo de pessoas com cara de poucos amigos, majoritariamente masculino, fechou a nossa única saída dali. O fecho éclair da minha calça fechou junto. É legal que ele escreveu fecho éclair. É, foi perfeito. Isso é muito antigo. É, então o cara tava num beco e começaram a aparecer um grupo de caras mal encarados no Canadá. Isso é impressionante, né? É um pouco assustador. Se bem que no Canadá ele pode mandar o... Cara, eu sou brasileiro. Aí ele ganha moral nessa hora, né? Imagina se ele chegar e perguntar qual é o nome de vocês, aí ela tem que explicar que ela se chama Quebeca. Meu cérebro conjecturou diversos cenários. O mais animador era que iriam roubar somente meu celular. Quebeca estava tranquila, não entendendo minha atenção. Um dos membros se destacou do grupo, no meio de gritos com seus companheiros, e entrou no beco contrariado. A cada passo que ele dava, meu batimento aumentava devido à adrenalina. Não tínhamos por onde sair. É por isso que eu botei o título de Aonde Meu Coração Bate Agora. Ah, entendi. Cara, eu tô torcendo muito pra eles desafiarem ele pra um dance-off. Uma luta de dança? Ver quem dança melhor. Uma luta de dança, é igual no West Side Story. Caminhou, e quando nos percebeu ali, veio em nossa direção. Meu instinto me fez ficar entre ele e ela, com o peito estufado. Cara de pronto pra briga e tudo. Aí. Ele olhou pra mim e, sem pensar, disse: "Sorry, man." Ele foi lá só pra pedir desculpa. Canadense, né? Porra, cara, desculpa eu ser mal encarado, desculpa. Eu só vim aqui te oferecer um donuts. Pediu licença e foi pegar alguma coisa ilícita que estava escondida no beco. Fez um sinal para sairmos dali. Os gritos de palavrões continuavam quando o grupo abriu espaço para passarmos. Respiro. Cara, até a gangue do Canadá, o cara é educado. Desculpa. Quebeca estava a fim de estender a noite. Eu só peguei um ônibus e fui para casa. Meu anjo da guarda precisava de descanso. Ou seja, a Quebeca estava afim e ele não. É, a Quebeca estava... Ela devia estar até empolgada, né? Com a ideia. Abraços e obrigado pelo excelente podcast. PS. Semanas depois, conversando com minha homestay mother, a mulher da casa onde ele estava, né? Desenrolei tanto que ela disse: "Por que você não convida a Quebeca para vir aqui?" Pronto. Situação resolvida. Cara, a história é tão boa, mas ela foi completamente ofuscada por você ter dado o nome da menina de Quebec. Não foi não, cara. Essa história é muito excelente. Porque a gangue canadense era educada e a mulher da casa onde ela estava era educada também. Falou: "Não, você pode trazer ela aqui, imagina. Uhum. Correr risco com essas gangues todas que tem aí pelas ruas. Toma aqui uma camisinha cedida pelo governo." Próxima história, My Heart Will Go On. Ah, músicas da Celine Dion. É isso, meu garoto. Coração vai continuar. Eu nunca soube traduzir My Heart Will Go On. É, vai continuar, vai prosseguir, né? Meu coração vai seguir o seu caminho. Na estrada. É. É porque se fosse no Brasil seria uma música sertaneja, então seria Meu Coração Segue na Estrada. É tipo isso, numa Dodge Ram. Olá, Guga, Rafael, Caio e possível convidado. Adoro o programa de vocês e fico tão animado quando falam do Canadá como quando o Faustão fala o nome da sua cidade, sabe? Também, não só você, como uma parte muito grande da população canadense fica. Também fico tentando descobrir se conheço quem mandou o e-mail, mesmo que tenha uns zilhões de brasileiros aqui no Canadá, haha. Ou seja, o Canadá é uma cidade do interior, é isso que ela tá dizendo. É a maior cidade do interior do mundo. Sim. Que só é menor do que a Rússia. Bom, moro em Vancouver há 3 anos e quero contar um pouco da história de como conheci meu noivo e espero que consiga explicar de um jeito não confuso. Mudem os nomes, por favor, com prazer. Sim. Me chamo Alberta, agora pode ser Alberta. Alberta, por favor. É muito fácil fazer esse programa porque os lugares do Canadá todos têm nomes maravilhosos. De pessoas. Tipo, tem um estado chamado Alberta, um estado chamado Osvaldo. Tem um estado que é só assim, territórios do Noroeste. Que preguiça. É, porque tipo, nem tem nada lá, sabe? Ah, cara, são os territórios do Noroeste. As árvores que tem lá são nossas, beleza? Só não vai lá. É basicamente isso que eles querem dizer. Esse é o clássico, né? Pessoal, como que a gente chama aqueles territórios do Noroeste? O cara fala, como assim? Já é territórios do Noroeste. Ah, beleza, então. Então, expediente encerrado. Pode ser Nunavut? Não, Nunavut já tem. Ah, então deixa territórios do Noroeste. É, Nunavut era a minha segunda opção. Nunavut é legal porque é um outro território. Eles têm províncias e territórios. As coisas que ficam muito perto do Polo Norte nem chama província mais, já é só território. Porque mal tem pessoas lá. E o nome de um deles é esse, Nunavut, porque é o nome esquimó. Isso é maneiro, né? É, maneiro demais. E aí tem... Sabe o jogo dos municípios que a gente faz de vez em quando no Google Cache? Eu sei de cor as províncias canadenses, porque pelo tempo que eu fiquei lá. Você sabe todas? Fala aí. Ah, cara, eu falei, né? Yukon, Territórios do Noroeste, Nunavut, que eu vou falar em português. Colúmbia Britânica, Alberta, Saskatchewan, que é maravilhoso. Saskatchewan, perfeito. E a capital é Saskatoon, que é fantástico, foi o nome do nosso primeiro personagem. Saskatoon parece sacanagem, né? Parece... É, programa de auditório, Saskatoon. Parece que é um planeta, né? Parece que é um planeta, tipo, do Futurama. Ah, a gente vai lá. Sim. Pro planeta Saskatoon. Cara, eles tinham que fazer essa piada em Futurama, ia ser muito boa. Tem Manitoba. Manitoba. Manitoba parece que é tipo uma raiz do Cerrado. Raiz do Cerrado. Se duvidar é, né? A gente vai colocar esse nome aqui nessa província, aqui bem no meio do Canadá. Em homenagem a essa raiz do Cerrado que curou o nosso desbravador. Curou a ferida que ele tinha no pé. Tem uma cidade em Manitoba chamada Arnica. A capital do Manitoba é Winnipeg, eu acho. Ou a maior cidade é Winnipeg, não tenho certeza se é a capital. Eu esperava que fosse Hipogloss, mas Winnipeg... Minâncora. Aí tem Ontário. Ontário é onde fica Toronto, que é a maior cidade do Canadá. Toronto também é maravilhoso, né? E as pessoas não falam Toronto, elas falam Toronto. É, já me disseram isso. Eu não consigo acostumar. Toronto, vírgula, Ontário, são dois nomes maravilhosos. Sim. A gente acostumou, né? Mas são maravilhosos. Também é em Ontário que fica a capital do Canadá, que é Ottawa. Mas a Ana Paula Padrão fala Ottawa, que é onde fica a... Cordon Bleu, onde você pode ir estudar quando você é o segundo lugar no Masterchef. Ah, que demais. Eu chamo de Ottawa também. Eu tô com a Ana Paula Padrão, né? É, a pronúncia é Ottawa. Ottawa. Ottawa. E tem Quebec, que é a província, e tem uma cidade chamada Quebec. E no Quebec a língua principal é francês, o que mostra como o Canadá é um país exótico. Diverso. Tem esquimó, tem francês e raiz do Cerrado. E alienígena de outro planeta. Sim. E a Alberta, que é só uma senhora que foi pra lá. É, a dona Alberta, que faz um guisado que é uma delícia. Alberta, cara, é a província mais rica do Canadá, até onde eu sei, por causa do petróleo. É lá onde tem os campos de petróleo. Então é um lugar, é como se fosse um Tocantins, sabe? É um lugar que, tipo, putz, a gente vai morar lá? Sério? É pra lá que a gente vai. E aí, todo mundo... Foi mal aí, pessoal de Tocantins. Um abraço. Mas assim, é um lugar inexplorado, tipo Palmas, no Tocantins, sabe? Um lugar que não era nada, uma cidade foi construída do zero, só que virou riquíssimo, virou o lugar mais rico. A ponto que teve um ano que o governo devolveu $1,000 pra cada cidadão de Alberta. Pô, danos ao meio ambiente. Não, porque sobrou dinheiro no orçamento. Ah, sei. Caramba, acontece muito, né? Tipo, ah, gente, eu não sei o que fazer com esse dinheiro, pega ele aqui pra vocês. É, mas era isso. Cada um sobrou dinheiro no orçamento, eles não podiam gastar porque não tinha nada aprovado. Então eles devolveram dinheiro pra população. Caramba. É, eles falaram, olha, vocês podem fazer o que quiser com esse dinheiro, menos comprar um fogão na quarta-feira. Isso se... É. Não, não, porque eles estavam em Alberta, né? Eles não podem cruzar as rochosas e ir comprar um fogão na quarta-feira no clube. Isso. Que é o que todos queriam fazer. É, mas isso foi nessa década agora, já tava revogada a lei aí. Ah, tá bom. E... Talvez por isso. Essa é a síntese do Canadá, né? Enquanto todos os outros governos do mundo sofrem com a corrupção, esse governo devolve dinheiro. Não, sobrou dinheiro, a gente vai devolver aqui. É. Aí Canadá demais, né, cara? E aí, voltando a falar dos nomes, tem Newfoundland em português, eu acho que é Terra Nova, que é maravilhoso, né? Bonito, bonito, é nome de vinho. É, Terra Nova e Labrador. Eu acho que é isso, eu não tenho certeza. Tem New Brunswick e Nova Escócia, que é um lance bem de inglês, né, cara? De chegar no lugar e colocar os nomes. Ah, esse aqui é só é a Nova Escócia. Tinha Escócia, e esse aqui é Nova... Parece muito com a Escócia, então eu vou dizer que é a Nova Escócia. Gente, olha, ali tem uma pedra, igual na Escócia. Ah, Nova Escócia, está batizado. Tem um cara de saia tomando uísque, Nova Escócia. Gente, olha aquela nuvem. Parece um cara de saia tomando uísque. Olha, ali tem um cara trabalhando numa metalúrgica. Ah, essa é a Nova Birmingham. É tudo assim, cara. Aliás, no Canadá todo, nos Estados Unidos também, né? Que foi colonizado pelos ingleses. Tem vários Nova alguma coisa, né? New York. É, verdade. Tem uma coisa de inglês, é quando eles veem algo novo, eles põem o nome de algo velho com a palavra novo antes. O Brasil tem muito isso, né? Tem muita cidade com o nome de cidade portuguesa. Ah, é, tem. Só que não tem um novo na frente. Eles só falaram, não, vamos botar aqui o mesmo nome, Óbidos. Não, mas parece com Óbidos? Não. Não, não, você já foi pra Óbidos, é lindo, paralelepípedo, tem pastel de Belém maravilhoso. Mas aqui é só mato, vai chamar Óbidos. Chama Óbidos. A capital da Nova Escócia, ou a maior cidade, eu não sei se é realmente a capital, é Halifax, que eu acho um nome maravilhoso também. Também é um nome muito bom, né? Tá, mas vamos parar de falar de nomes. Nomes das cidades do Canadá e vamos voltar a contar a história do Canadá. Então a gente é igual quando você fica falando o nome de municípios gaúchos. É, só que agora a gente foi muito longe. Continuando. Me chamo Alberta e me mudei para Vancouver em 2016. Eu namorava o... Halifax, no Brasil, há mais de 5 anos, e nos decidimos mudar pra cá e começar uma vida nova. Por causa do complicado processo de imigração, nós decidimos nos casar. Apenas no papel mesmo, somente nossos pais sabiam. E apenas para o visto mesmo. Não nos considerávamos casados, apenas namorados como no Brasil, mas dessa vez morando juntos. Isso é uma coisa muito diferente da cultura americana e da canadense também em relação ao Brasil. Pra gente morar junto é casar, né? Já conta. Pro americano e pro canadense, casar mesmo é um negócio muito sério. Você não faz isso, sem ser pra sempre, entendeu? Entendi. É muito louco isso. Não nos considerávamos casados, apenas namorados, como no Brasil, mas dessa vez morando juntos. Sim, namoramos 5 anos, morávamos na mesma cidade, mas ele nunca quis morar junto. Então eu morava sozinha e ele com amigos. Caramba. Eu acho respeitável. É, mas é um desenho diferente. Nos mudamos para Vancouver e, como sempre, o começo é sempre muito difícil e com muito... mas muito trabalho e estudos para se manter aqui. Eu estudava full-time e trabalhava, e Halifax, que veio somente com visto de trabalho, não procurava emprego. Brigamos muito, e depois de 4 meses aqui, nos decidimos nos separar, mas por causa do visto tivemos que continuar casados no papel. Poxa, que história ruim, cara, que triste. Como éramos amigos acima de namorados, nós continuávamos morando na mesma casa, como roommates, até que conseguíssemos dinheiro suficiente para um outro apartamento. Um dia, consegui um tempinho para finalmente ir a uma balada com os meus amigos, bem famosa por aqui, com drag queens. Me diverti muito e bebi demais. Após o show de drag queens, o local se transformava em uma balada gay e continuamos nos divertindo. Eu estava conversando com a minha amiga enquanto esperávamos nossa bebida. E eu estava muito feliz naquele dia, pois havia acabado de comprar 2 lightsabers. Cara, que história aleatória! A gente casou, continuou amigo, fui numa balada com drag queens... Que virou uma balada gay? Lightsabers. Que fazia barulhos exatamente iguais aos do filme. Mas minha amiga responde com... O que é uma lightsaber? Nesse momento, um cara gigante, de mais de 2 metros de altura, imediatamente grita em inglês... Você não sabe o que é uma lightsaber? You don't know what's a lightsaber? Cara, com mais de 2 metros e indignado e gritando, só podia ser o Chewbacca, né? Ah, é. Então ele simplesmente para e começa a conversar com o grupo todo. A gente vai ter que dar um nome pra esse cara. É um cara de 2 metros que parece Chewbacca, ele só pode se chamar Saskatchewan. Saskatchewan, é evidente. Falando sem parar e puxando papo com todo mundo, sendo muito simpático. Saskatchewan falava muito alto e sempre puxava papo com um amigo meu do grupo. E como estávamos em uma balada gay... Eu tentei dar privacidade pra eles e voltei para a balada. A gente tem que dar um nome pro amigo dele também. Vamos chamar ele de Príncipe Eduardo? Príncipe Eduardo, ok. É uma província, é a Ilha do Príncipe Edward. Sim. É legal que se eles forem pra casa, a gente pode dizer que eles foram pra Ilha do Príncipe Eduardo. Tentei dar privacidade a eles, o Saskatchewan e o Príncipe Eduardo, e voltei pra balada. E voltei pra balada. Eu uso óculos, mas como está... Ela fala umas coisas muito aleatórias do nada. Comi uma banana pela manhã. O cereal custava 4,15. É que ela fez assim, putz, isso era importante. Aí ela simplesmente fala. Eu uso óculos, mas como estava numa balada, eu preferi guardá-lo em minha bolsa, já que estava escuro mesmo, e é difícil enxergar qualquer coisa. E eu queria parecer mais bonita sem óculos, pois estava finalmente solteira. Haha. Um tempo depois... Ha, Halifax. Boa. Um tempo depois, vejo passando em minha frente um grupo de 4 anões em fila. É uma balada muito aleatória. E junto com eles estava o Ronaldinho Gaúcho, vestido de japonês. Olhando para um lado e tocando para o outro. Eu gosto muito que toda vez que o Ronaldinho Gaúcho aparece nesse podcast, é para tocar para um lado. Olhando pro outro. Ai, vão me expulsar do hotel. Ai, continua aí antes que eu seja expulso, vai. Por já estar bêbada, sem óculos e no escuro, eu comecei a tentar prestar atenção para ver se eram anões mesmo ou somente pessoas baixas. E fui dando passos pra trás, tentando criar uma distância entre nós. Depois percebi que eram apenas asiáticos baixinhos. E nesse momento... Cara, o que, que você tomou nessa balada? Sim, que balada é essa? Nesse momento, tirei meu lightsaber. E nesse momento, eu vejo que o quinto anão, entre aspas... Não era uma pessoa baixa, mas sim o cara alto das lightsabers, o Saskatchewan, andando de joelhos atrás das pessoas baixas, fazendo joinha com a mão pra mim e rindo de mim. Ela tá contando um sonho pra gente. Ri e continuei aproveitando a balada, quando na fila pra pegar mais bebidas, encontro o Saskatchewan novamente. Que novamente veio puxar assunto. Eu estava sozinha e nós começamos a conversar. Descobri que seu nome era Saskatchewan e que ele, na verdade, tem 2,15 metros de altura e que não é gay, mas que estava conversando com o meu amigo, pois ele estava usando uma camisa nerd. Era de Game of Thrones e ele precisava de mais um jogador para o grupo de RPG dele. Cara, que aleatório. E ele também precisava ingerir mais ferro, pois estava... com a porcentagem baixa. E estava tentando... Pois tinha anemia de segundo grau. E estava tentando convencer meu amigo, o Príncipe Eduardo, a jogar LOL. Eu acho que LOL é LOL de risada mesmo. Ah, não, ele estava tentando jogar League of Legends. Ah, mas não era pro grupo de RPG? Ah, não sei, cara, essas duas coisas são muito próximas. Tá bom. Então vamos dizer que ele estava tentando jogar League of Legends laughing out loud. Ok. LOL é KKK em inglês. Ah, tá bom. Conversamos por muito tempo, até que deu 2 horas da manhã, e pra quem nunca esteve aqui, às 2 da manhã os bares e baladas fecham, acendem as luzes e mandam todos pra rua. É isso mesmo, é uma loucura e é terrível. E todo mundo acha normal. Quer dizer, é normal, né? É só uma convenção cultural, mas é muito estranho pra gente brasileiro, cara. É muito estranho, você se sente muito... Ofendido. Não, não é ofendido, você se sente muito não querido, assim. Você se sente muito, porra, a gente não tava rolando uma coisa legal entre a gente aqui agora. Aí, tipo, não, acabou. Acendeu a luz, todo mundo tem que ir pra casa, porque isso é só um trabalho. Tchau. Quebra um pouco a magia, mas tá certo, né? Eu acho que é justo. É, eu acho que deve ter uma lei que fala sobre isso. É. Continuamos conversando e fomos pra rua. E o Saskatchewan me perguntou se eu não queria ir pra casa dele pra ver sua coleção de espadas. Como boa brasileira e bêbada, falei, sei bem qual espada você quer mostrar, Saskatchewan. No qual ele não entendeu, porque afinal ele era canadense, pois realmente Sim. queria mostrar a coleção de espadas. Ele então fala, não tem problema, você não me conhece e eu entendo que você não queira ir pra minha casa. Mas eu moro aqui, atravessando a rua, e quero te mostrar as espadas. E aí ele saiu correndo, entrando no prédio na frente da balada. Eu fiquei lá sozinha, confusa e sem entender o que aconteceu. O Príncipe Eduardo tinha ido embora já? Eu acho que o Príncipe Eduardo foi pra ilha dele. Foi pra ilha do Príncipe Eduardo. Sim. Ele chega lá sozinho. Afinal de contas, ele entrou na história só pra isso. Fiquei lá sozinha, confusa e sem entender o que aconteceu no frio do inverno canadense, no meio de uma multidão de pessoas que haviam sido expulsas de todos os bares da redondeza. Quando percebo Saskatchewan novamente, carregando o que pareciam ser umas 12 espadas diferentes, com os braços esticados na frente do corpo. Caralho! Entrei em pânico, pois se a polícia visse aquilo, poderia dar um super problema, pois eram muitas armas brancas no meio da Gay Village, durante a saída da balada. Caraca. É, porque isso podia ser muito mal interpretado. Não, meu amigo Saskatchewan de 2,15 metros só queria me mostrar as espadas dele. E era realmente isso. E eram 12 espadas. No desespero, empurrei ele de volta para o prédio que ele morava e convenci ele a levar as espadas de volta para casa. Subimos para o seu apartamento e lá... Ah, olha aí, conseguiu. E lá ele me mostrou a coleção de espadas de filmes, coleções de livros e de mini bonequinhos para Dungeons & Dragons. Conversamos por horas lá, e quando eu finalmente tomei coragem de beijá-lo, visto que eu já estava na casa dele mesmo e canadenses são meio devagar, ele me beija de volta. Mas percebo que ele não está muito confortável com aquilo. Eu me xingo mentalmente e percebo que ele realmente só queria me mostrar a coleção de espadas e somente isso. Você entendeu tudo errado. Coitado. Mas me desculpe se eu passei uma impressão errada pra você. Aqui, como um donut. Continuamos conversando quando ele me perguntou: com quem você mora aqui? Novamente envergonhada, pois na época eu estava ainda morando com meu ex, o Halifax, e não queria contar que era casada. Falei que não estava confortável em falar sobre aquilo. Ah, igual você, Rafael. Eu não quero falar sobre isso. Sim, é sempre uma boa resposta. Ele aceitou e continuamos conversando. Até que dessa vez ele me beija. E nós começamos uma sessão de amasso no sofá. Até que ele para novamente, me segura pelo ombro e fala: preciso te contar uma coisa. Eu gelei na hora. Então... Eu também. É tão aleatório essa história que pode ser qualquer coisa. Então, você gosta de sucrilhos? Então ele começa a me contar a história dele. Ele era de Chicago, namorava uma menina lá por mais ou menos 5 anos. Ela morava com os pais. Ele recebeu uma proposta de emprego no Canadá, e eles decidiram se casar no papel para facilitar a imigração. Se mudaram para cá, mas 4 meses depois... Meu Deus, cara, é igual a história dela. Mas 4 é meses depois... É um espelho da história dela. É, com a diferença que ele tem em 2015. Sim. Mas 4 meses depois, viram que o relacionamento não estava dando certo, e decidiram se separar, mas precisavam continuar casados por causa do visto. Eu fiquei chocada! Eu não conseguia falar. Aquilo só podia ser uma pegadinha. Alguns dos meus amigos deviam ter contado minha história pra ele, e ele decidiu fazer essa piada comigo. Não era possível. As mesmas datas, as mesmas coisas. A única diferença era que eles já estavam separados há 1 ano e meio. Ela pensou: cara, eu preciso apresentar a sua esposa pro Halifax. Sim. Eles vão se dar super bem. Já pensou? Conheço alguém que passou exatamente pelas mesmas coisas que você, o Halifax. Você vai adorar ser amigo dele. Liga que ele pode compor o seu grupo de RPG. Boa sorte aí. Ele, vendo minha cara de horror, começou a pedir desculpas e falar que nunca tinha levado ninguém pra casa. Que nesse aí um canadou, ano... né? Aí canadou, pediu desculpas. Que nesse 1 ano e meio, ele se sentia muito culpado por sair com alguém, pois não sabia como explicar que era casado, e pedia mais e mais desculpas. Quando eu percebi que não era uma pegadinha... Eu não consegui segurar a gargalhada. E, nossa, imagina o cara conta tudo isso, o cara com medo e tal, você começa a gargalhar. E expliquei pra ele que por algum motivo bizarro do universo, nós tínhamos a mesma história, apenas com países diferentes. Não conseguíamos acreditar e começamos a mostrar provas um pro outro, como fotos, certidões e vistos no celular. Haha. É, haha. Haha, Halifax. Parabéns. Depois de passar o choque inicial, nós rimos demais da coincidência e ficamos mais tranquilos, pois ninguém no mundo conseguiria entender esse tipo de história além de nós mesmos. E toda a audiência aqui do GugaCast, inclusive metade da população canadense. Inclusive o Príncipe Eduardo. Sim. Que tá na ilha dele ouvindo esse podcast sozinho nesse momento. Inclusive o Halifax. Estamos juntos há quase 3 anos, hoje não mais casados com nossos... Como é que você fala ex no plural? Ah, exes. Com os nossos exes. Morando juntos, temos 2 cachorros. E temos 2 cachorros. Aleatório, informação aleatória. E estamos planejando um casamento no Canadá e um casamento no Brasil. Peraí. Você sabe como que ela chama o ex dela agora? Como? Halifax. Boa. Eu acho que Halifax seria melhor. Halifoi. Ele ama o Brasil, principalmente picanha, torresmo, caipirinha, moqueca e estrogonofe com batata palha. O que tem pra não amar, né, em todas essas coisas. É, eu espero que seja um de cada vez. Ah, se for no restaurante por quilo, dependendo. O restaurante por quilo do Meio Rádio, com sushi com pizza. Sim. Tem um podcast Meio Rádio, ouve aí, você vai entender. Quando contamos nossa história, ele sempre pede para que eu não conte a parte das pessoas baixinhas. E aí você, obviamente, não atendeu o pedido dele. Enfim, gostaríamos de deixar um pouco da nossa história e de como conheci o cara da minha vida. Eu queria saber se ela apresentou a esposa do Saskatchewan pro Halifax. Porra. É, ainda dá tempo. É. Como conheci o cara da minha vida, ou como nos chamamos, meu puzzle piece. Ah, olha que bonitinho. No meio de uma balada gay, falando sobre espadas. Espero que esse e-mail seja lido e vou tentar ao máximo traduzir os maravilhosos comentários de vocês para eles. Boa sorte. Boa sorte. E parabéns pelo maravilhoso conteúdo no grupo secreto. Sempre me faz matar a saudade de ouvir português. Ha, Halifax, um beijo. Ha, Halifax vai pegar no Canadá, você vai ver. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, para as pessoas na rua e obriga elas a ouvirem o GugaCast. É o esquema piramidal da brodagem. A gente só vai dominar o mundo e o Canadá se você fizer isso. Inclusive, no Canadá, você pode fazer também. Não tem nenhuma lei proibindo isso. Ainda. A gente quer agradecer aqui especialmente toda a população do Canadá que mandou histórias pra gente. E a Avril Lavigne, a Alanis Morissette, Celine Dion, os caras Rush, do Rush, os BGs. Os BGs, o Wayne Gretzky. É, obrigado aí, todo mundo. Obrigado, Kawhi Leonard. Ah, é, nunca vamos esquecer. A gente agradece também todo mundo que mandou histórias. Obrigado. Lembrando que você sempre pode mandar histórias sobre qualquer outro país lá pelo site gugacast.com/contato. Esse episódio do GugaCast foi produzido por mim, Guga Mafra, apresentado por mim e pelo Rafael Mafra. Diga tchau, Rafael. Olá. Não, tchau, Rafael. Ah, tchau. A pauta também foi feita pelo Rafael, a edição é feita pela Maremoto Podcasts e pelo Caio Corraini, o nosso wiki tem a pesquisa e redação feita pelo Beto Aragão, aliás, acessa o nosso wiki lá para saber mais sobre esses e outros episódios do GugaCast ou sobre mais cidades do Canadá, wiki.gugacast.com. Obrigado por ouvir a gente, adeus. Adeus. Tá bom, peraí rapidão que eu vou ali fazer um xixi. Um xixi. A Patrícia acha mal engraçado que eu falo um xixi. E mal sabe ela que é por causa da música. I want um refri. I want um refri pra tomar e depois pra fazer um xixi. Você nunca ouviu isso? Claro que eu ouvi, do Mamonas Assassinas. A melhor música nunca gravada.